Parque Monjolo foi revitalizado através de uma parceria entre a Prefeitura de Foz do Iguaçu e a Itaipu Binacional. O espaço ganhou uma academia a céu aberto, teve o alambrado que cerca o parque recuperado, pintura e substituição de tela, reforma no piso de concreto e nos portais de acesso. Para a segurança da comunidade, que agora poderá usufruir do espaço para passeios e atividades esportivas, câmeras de monitoramento foram instaladas. Além disso, a Guarda Municipal irá fazer rondas de rotina na região, já que o parque era frequentemente alvo de vandalismo. Em nota, a Prefeitura orientou que a visitação e permanência no local, tanto para práticas esportivas quanto para pesca, deve ser realizada de forma consciente. Diz ainda que o parque é um bem público e a preservação e manutenção é de responsabilidade de todos, pedindo para que os resíduos produzidos sejam corretamente jogados nas lixeiras, garantindo a destinação final correta. A segunda etapa das obras será executada em 2014 e contemplará a construção de pontes de concreto e projeto de iluminação, além do trabalho de sensibilização ambiental, que será realizado com alunos das escolas públicas e particulares do entorno do parque, numa metodologia que deverá se estender à comunidade lindeira. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Maurício Freire, para a CBN Foz.